essência, ultrapassa seriamente os níveis de violência. É decadente e incompreensível. Temos nosso livre-arbítrio, cada qual tem seu objetivo. Muitos o chamam destino e outros missão. Outros acreditam piamente na reencarnação. Outros não creem em Deus, muito menos no diabo. Ditam suas próprias leis, criam seus próprios ditados. E assim consegue toda uma nação miscigenada em cultura, raça e religião. Atrás de boa aquisição, estabilidade, cortam suas raízes, deixando suas cidades para entrarem na rotina metropolitana. Se matar de trabalhar para outro levar a fama, a violência impera nas grandes cidades. Capitalismo selvagem não é alternativa. Ele conduz a sua ideia, aquela mesma linhagem. É cobra engolindo cobra, é um beco sem saída. O sistema é esse, é politicagem, que merda. E se tentamos sair, mas a gente se enterra. A cada dia esse problema aumenta mais e mais. Eu vejo o progresso empurrando o povo para trás. O nível de informação é muito escasso. E praticamente o incentivo a longo prazo é fraco. Esperam pacientes algum estado de emergência pra desviar, se promover em nossa decadência. Veja que pouco a pouco perdemos nosso valor. Será que o tal do dinheiro é substituto do amor? Gente matando ou morrendo por causa de mixaria. E o foda é que aumenta cada dia. Quero parar de sonhar que tudo vai melhorar. Busca paz e harmonia. Quero parar de sonhar que tudo vai ser diferente. Melhor o seu dia a dia. Só Deus sabe como quero acreditar que alguém quer salvar a nossa gente. Conexão suburbana, voz da periferia. Definitivamente chego à triste conclusão que nosso povo está sendo enganado, estão morrendo em vão. A cada dia aumentam mais os problemas. Morte, doença, miséria e medo tomam conta da população. Com esses fatos já estou injuriado, então vejo um político dizendo na televisão: eu gostaria que todos aqui vivessem em paz. Mas suas palavras da periferia não enganam mais. Promessas feitas na televisão ficam pra trás. Campanhas contra a violência que mobilizam o país inteiro. Mas é necessário que algo aconteça com alguém que tenha dinheiro pra mostrar pra quem não quer ver onde vivemos. Olhe agora, aquela criança chorando e gemendo do lado de fora. E sua mãe chora e implora, mas com certeza nada vai acontecer. Conexão suburbana, motivos pra temer. A nossa voz vai ecoar na periferia, batendo frente a frente com essa hipocrisia. Então espere e verás que nossa hora ainda vai chegar. Tomara o que é nosso e pode crer que vocês vão se ferrar. Pagar por coisas que fazem, fizeram no passado. Se preparem para ouvir governantes do caralho, pois nossa mensagem é pesada, é feita sob medida para otários. Não adianta tentar enganar, fingir, corrigir seu erro. Nunca se olharam no espelho pra ver que é tudo igual, que a cor da sua pele é superficial. Mas o dinheiro comanda a cabeça de algumas pessoas que estão por aí. Mundo bem louco, realidade dura de engolir. Eu me pergunto quando é que tudo isso será fim. O mal é hereditário e só se vê pilantragem. Eu peço a Deus que proteja seus filhos de um futuro selvagem. Quero parar de sonhar que tudo vai melhorar. Busca paz e harmonia. Quero parar de sonhar que tudo vai ser diferente. Melhore o seu dia a dia. Só Deus sabe como quero acreditar que alguém quer salvar a nossa gente. Conexão suburbana, voz da periferia. Por essa situação, se devemos cobrar dos dirigentes da nação que dizem trabalhar em nosso prol, que estão lá pra ajudar. Realidade bem longe de se concretizar. E a cada dia essa atitude fica mais distante, pois quem manda nessa porra é só caneta dos grandes. Poderosos donos da corrupção vivem só em uma função de catarem, não serem caçados. Tá tudo errado, safados ladrões metem a mão e não se importam se o pobre está sem o pão. Então não venham nos culpar por haver tanto marginal. Politicagem que é culpada não é exemplam a moral. Só fico aparecendo na televisão, lançando planos e fodendo a vida da população. Da massa espalhada na periferia, que convive com a fome e a morte todo dia. Um explosivo em contagem regressiva, que se multiplica cada vez mais agressiva, que logo vai estourar. Quem plantou vai colher, fruto do bem e do mal. Não dá mais tempo de escolher, é proceder que vai contar, então muitos vão ver. Quem gosta de prejudicar em dobro vai receber. Quero parar de sonhar que tudo vai melhorar. Busca paz e harmonia. Quero parar de sonhar que tudo vai ser diferente. Melhore o seu dia a dia. Só Deus sabe como quero acreditar que alguém quer salvar a nossa gente. Conexão suburbana, voz da periferia. Quero parar de sonhar que tudo vai melhorar. Busca paz e harmonia. Quero parar de sonhar que tudo vai ser diferente. Melhore o seu dia a dia. Só Deus sabe como quero acreditar que